Por volta de 21 horas e 15 minutos deste domingo, a Polícia Militar recebeu uma informação de que no bairro Belo Horizonte, na Avenida Primo Taca, em frente a uma mercearia próxima a um colégio, um homem havia sido vítima de disparos de arma de fogo. Rapidamente, a equipe foi mobilizada e confirmou a informação repassada via 190. Um grupo de homens estaria sentado em um banco quando o atirador, ocupando a carona de uma motocicleta, aproximou-se e disparou contra Josemar do Nascimento, de 22 anos, conhecido pela polícia pela alcunha de Café. Ele foi alvejado por 4 disparos de pistola calibre .40. Atingido na cabeça, nas costas, na mão e no braço, Café não resistiu e entrou em óbito no local. Nenhum dos outros indivíduos que estava no banco sofreu ferimentos. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas quando a equipe chegou ao local, apenas constatou o óbito da vítima. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu para necropsia e posterior liberação para familiares providenciarem o sepultamento. A Polícia Civil passa a investigar o caso. Café era conhecido do meio policial, já tinha várias passagens pelos crimes de roubo, furto e assalto à mão armada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.